programa, nós sempre selecionamos, no início, as datas que merecem ser lembradas. Para o dia de hoje, nós selecionamos o dia 7 de setembro, que no ano de 1822 aconteceu a proclamação da independência do Brasil, quando então Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador aqui do nosso país, que deixou de ser colônia de Portugal. E em função dessa comemoração do dia da independência, nós selecionamos, falaremos um pouco sobre liberdade no decorrer do programa, e selecionamos para o primeiro bloco o texto do Espírito Emmanuel, denominado Honrarás a Liberdade. Texto extraído da obra Na Era do Espírito, psicografada por Chico Xavier e comentada com muitos comentários de J. Herculano Pires, como coautor. Segue então o comentário, o texto de Emmanuel. Honrarás a liberdade. Não para voltar às brumas do passado, em cujos desvarios já nos submergimos muitas vezes, e que te impeliram a tomar novo corpo no plano físico, mas frequentemente para resgatar as consequências infelizes dos atos impensados. Estimarás a liberdade para cultivar a consciência tranquila pelo exato desempenho dos compromissos que esposaste. Muitos companheiros da humanidade se farão ouvir diante de ti, alinhando teorias brilhantes em se referindo à independência e progresso, quase sempre para justificar o desgovernado predomínio do instinto sobre a razão, como se o progresso e independência constituíssem retorno ao primitivismo e à animalidade. Ouvirás a todos eles com tolerância e bondade, observando, porém, as ciladas que se lhes ocultam sob o luxo verbalístico, a maneira de armadilhas recobertas de flores, e seguirás adiante de coração atento à execução dos encargos que a vida te reservou. Sabes que a inteligência, quando se propõe desregrar-se no esquecimento dos princípios que lhe ditam comportamento digno, inventa facilmente vocábulos cintilantes, de modo a disfarçar a própria deserção. Aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante aos quais te vinculas na produção do bem geral, doando o melhor de ti mesmo em abnegação aos companheiros que te compartilham a experiência, na certeza de que, unicamente nas lutas e sacrifícios em que somos obrigados a viver e a conviver uns à frente dos outros, é que conseguiremos a carta de alforria no cativeiro que nos aprisiona aos resultados menos felizes das existências passadas. Orarás e vigiarás, segundo os ensinamentos de Jesus, e honrarás a liberdade qual ele mesmo a dignificou, amando aos semelhantes sem exigir o amor alheio e prestando auxílio sem pensar em recebê-lo. Serás, enfim, livre para obedecer às leis divinas e sempre mais livre para ser cada vez mais útil e servir cada vez mais. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de paz e de harmonia, que eu posso enfim dizer boa noite, minha amiga Maria Antônia Padoan. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui e principalmente no tema de hoje, nesta leitura que o Wilson acabou de realizar. Extremamente importante para as nossas mudanças internas, para a nossa evolução espiritual. E é um prazer enorme estar aqui, compartilhar nossas reflexões E sabemos que quando nós compartilhamos, nós também aprendemos, nós também nos comprometemos. E aí nós também usamos a liberdade, essa liberdade tão bendita que Deus nos concede na nossa vida. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite aos nossos ouvintes, ao Wilson, à Maria Antônia. É um belo texto que nos chama à reflexão. Eu grifei aqui: ouvirás a todos eles com tolerância e bondade, observando, porém, as ciladas que se lhes ocultam sob o luxo verbalístico. Tolerância e bondade. Só dá para ter tolerância e bondade quando a gente consegue essa paz interior, esse equilíbrio. E ele coloca também a questão de aceitar o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante. Quando nós nos colocamos à disposição do outro, inclusive o próximo mais próximo, doando o melhor de nós mesmos para que nós possamos sair um pouco do egoísmo, que é essa chaga tão grande aqui no nosso planeta, nos permitir essa liberdade de sentimento, principalmente. Quando ele diz assim: honrarás a liberdade e orarás e vigiarás. Então, nesse aspecto da gente poder também se libertar dos relacionamentos onde a gente começa a fazer cobrança, onde a gente exija que o outro retribua aquilo que a gente pode oferecer sem querer nada em troca. Isso aí. Lembrando o nosso ouvinte hoje, que a gente está aqui, o Sérgio está assumindo uma função extra hoje, não é, Sérgio? Assumindo a função de técnico de som nosso, nosso amigo André Sanson, né, ligou para a gente de última hora, que aconteceu um pequeno imprevisto com ele na estrada. Ele que vem todas as quartas-feiras, ele sai lá de Jundiaí e vem direto aqui para o programa Visão Espírita para fazer a parte técnica para a gente. Hoje teve um problema mecânico lá com o veículo dele, ele acabou não podendo chegar. E aí o Sérgio, abnegado como sempre, não é, Sérgio? Assumiu e está lá, tem um monte de botão na frente dele. Então, ao mesmo tempo, o nosso ouvinte, tenho certeza que vai ter muita compreensão com a gente a no caridade, programa de hoje. Caridade, a fraternidade. Oportunidade de exercer a caridade. Mas sabe que quando a gente vê aqui luxo verbalístico, a gente não pode deixar de se reportar ao período em que a gente vive. Vivemos num período eleitoral, onde a gente vai escolher os nossos representantes, a nossa democracia, que é uma democracia representativa e não participativa. Então, são eles que vão responder por nós nos próximos 4 anos, 8 anos, no caso dos senadores. E muitas vezes eles surgem, né, maquiados por palavras bonitas, por conceitos, e que muitas vezes nós não entendemos muito bem. Mas é um momento muito importante da gente compreender não só aquela pessoa, mas o grupo a que ele se vincula. Porque, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre o socialismo, conforme é conhecido, o socialismo utópico, que é o socialismo que Durkheim, né, o sociólogo, o pai da sociologia, acreditava que era o socialismo da igualdade realmente, mas que era alcançado pela compreensão, pela evolução dos valores morais. Esse é considerado utópico por isso, pela difícil realização no momento atual da nossa sociedade. E é uma diferença enorme do marxismo, que prega o socialismo como a primeira fase antes do comunismo. Mas é um socialismo baseado na revolta de classes, na luta entre as classes, em revolução. E uma das coisas combatidas por esse socialismo de Marx, na verdade, quando ele ataca a família lá atrás, era por conta da família representar a manutenção do status quo. Isto é, por meio da herança, o dinheiro, o capital, permanecia na mão das mesmas famílias. Então ele, naquele momento, entendeu que se não houvesse mais família atacando as famílias, né, esse recurso acabaria sendo distribuído. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas coisas que aparecem, muitas defesas, muitos ideais que surgem hoje, libertários, na verdade, têm essa função. Tem a função de atacar a família tradicional. E o Espiritismo é bem claro quando ele fala sobre família. A família é e continuará sendo o núcleo principal de uma sociedade. Se uma sociedade é um organismo, a família é a célula máter desse organismo, né? E a gente não pode permitir que a família seja atacada. É bastante importante essas reflexões sobre a liberdade, principalmente nesse texto, quando fala que ouvirás a todos eles com tolerância e bondade. Porque nesses conflitos de conceitos, como você bem colocou, quando um sociólogo traz um conceito, ele está trazendo um conceito dentro daquele contexto em que ele vive, como você bem citou, de Durkheim. E depois, os processos vão, historicamente, vão mudando, né? E novos pensadores surgem, mas muitos buscam modelos lá do passado para poder retomar, e é o que está acontecendo. Mais recentemente, a gente está vendo aí a igreja, as igrejas cristãs aí se levantando contra esse movimento que tenta impor uma derrubada das famílias, né? Como se, de fato, isso fosse melhorar a sociedade. Se o problema fosse a família, como, né? Se fosse a família. E, na verdade, não é a família. É o funcionamento social que não está adequado e que, por si só, dificulta a sobrevivência das famílias. E o fortalecimento de valores. E não a família em si, que ela é o problema. Como você bem disse, ela é uma célula importantíssima nesse organismo e nós não podemos deixar de defendê-la, né? E o mais grave disso tudo, que é em nome da liberdade de comunicação, na liberdade de expressão. E isso é muito perigoso, porque quando se fala em liberdade de expressão, as pessoas têm o direito de expressar o que pensam, mas elas não têm o direito de formar pensamentos que destruam a sociedade, que destruam as pessoas e que leve à desintegração da forma como a gente vem observando. E essa desintegração social tem não só a ver com questões econômicas, mas tem a ver justamente com o uso inadequado da liberdade que nós temos no mundo. Isso, e constantemente a gente fala essa questão que o Espiritismo coloca os resgates, as reparações diante das ações menos felizes dos tempos evos, e também comentamos sobre o quanto isso está na formação da família carnal. Temos a família espiritual e a família carnal, onde ali teremos espíritos antipáticos entre si, que vêm exatamente para restabelecer esses laços ou desfazer os laços de antipatia, e espíritos com laços de simpatia para se consolidar e efetivamente, através do processo evolutivo, a gente chegar à família única, a, né? Família global, a família universal, né? A família global, onde a maioria dos espíritos que aqui habitam tem essa relação de simpatia entre si. Interessante, Sérgio e Maria Antônia, que vocês colocaram, quando a gente traz a fraternidade, então. No programa passado, chegamos a comentar alguma coisa sobre os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. São coisas indissociáveis. E, como a Maria Antônia colocou, muitas vezes, vestida de liberdade, aparece a injustiça. O que se chama meritocracia, muitas vezes, é uma maneira de beneficiar aqueles que já têm algumas condições prévias e afastar cada vez mais aquele que não tem condições. Portanto, aumentar a desigualdade. Distância. A distância e a desigualdade. Lembrando que hoje, no nosso mundo, mais de 50% de toda a riqueza produzida no mundo fica com 1% da população, é a economia do 1%. Quer dizer, a distribuição é muito mal realizada. Então, a título de liberdade, cada um faz o que quer. Então, ele tem porque é mérito dele, porque ele é livre. Não, nós não podemos esquecer da responsabilidade que nós temos. Porque a igualdade só vai se realizar quando ela tiver, quando ela estiver amparada pela fraternidade. Aí sim, nos ajudaremos mutuamente. É segunda-feira, no nosso trabalho, eu mencionei exatamente a questão de que uma das aquisições, uma das coisas trazidas por Jesus, é a questão da liberdade com responsabilidade. Então, a liberdade, ela nunca pode ser dissociada da responsabilidade, porque toda vez que a gente busca um direito para cada um de nós, automaticamente a gente está dando esse mesmo direito para as outras pessoas. E acaba colocando dessa forma a liberdade com responsabilidade. E aí é interessante, né, que Emmanuel, ele finaliza exemplificando bem isso, né? Ele diz: serás livre para obedecer às leis divinas, né? Trazendo para o nosso exemplo aqui, serás livre para amar o teu irmão. Você tem liberdade total para amar o seu irmão. Essa é a lei divina, né? Não para abandoná-lo. É bastante importante nós pensarmos bem nessa questão, porque há pouco você disse que a igualdade tem na base a fraternidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Você só consegue ser fraterno se você olhar o outro como seu irmão. Eu venho de uma experiência recente e que eu aprendi que o outro e as experiências que eu vivo com o outro é o tratamento da minha alma. E que quando eu exerço a fraternidade, eu estou curando minha alma. E de fato é isso mesmo, né? Quando nós olhamos, nós lemos o Evangelho, essas mensagens que os Espíritos nos trazem, é o tempo todo nos chamando a atenção para a prática do bem, para a prática da fraternidade, porque à medida que nós vamos exercendo essa fraternidade, nós nos tornamos naturalmente livres, mas livre com bondade. Livre exercitando o bem. A gente encontra o prazer de exercitar o bem quando nós somos fraternos. E nós trataremos o outro com igualdade. Nós não vamos considerar as fronteiras que ele tem. A fronteira de idade, a fronteira de conhecimento, a fronteira profissional. Enfim, a fraternidade, ela não tem fronteiras. Aí ela, de fato, ela tem base na igualdade. Então, os dois são aspectos extremamente importantes deixados por Jesus no seu evangelho, né? Interessante aqui, vou perguntar para o Sérgio, passar o comentário para o Sérgio, né? Eu me lembrei aqui do que a Maria Antônia falou, me lembrei de Aristóteles, que a justiça, segundo Aristóteles, é tratar com desigualdade os desiguais, que é uma forma de justiça. E aí me ocorre Allan Kardec perguntando ao Espírito de Verdade: perante Deus são iguais todos os homens? A resposta é sim. Vírgula. Todos tendem para o mesmo fim. O que significa isso, Sérgio? Ah, que interessante. Nós somos todos criados de uma mesma forma. Está aí a importância da igualdade e Deus nos colocou dessa forma perante Ele. E essa fala tua, eu uso ela muito. Eu uso ela muito. Até por conta de que, às vezes, a gente vê pessoas se relacionando com dependência ou se relacionando com abuso diante de outras pessoas. E a pergunta que eu sempre faço é: quem é mais importante para Deus, você ou essa outra pessoa? E a resposta é uma só: os dois. Então a gente precisa achar uma forma de se conviver em harmonia, sabendo que uns mais adiantados, outros nem tanto, mas todos iremos até o Pai. Todos temos uma destinação só, que é atingir a perfeição. Nesse ponto somos iguais. Criados iguais, simples e ignorantes. Pelo livre-arbítrio a gente vai se distanciando um do outro. Até um determinado ponto, onde a gente se converge. na direção do Criador. Então é fundamental que a gente tenha essa consciência, porque quando a gente disse Jesus trouxe essa questão da liberdade com responsabilidade, e no mandamento maior ele pediu que nós amássemos as outras pessoas da forma que a gente conseguia traduzir esse amor para nós mesmos. Aquilo que eu consigo estender para mim, eu tenho que oferecer para o outro. Aquilo que eu delimito para mim, eu delimito para o outro. E dessa forma eu vou compreendendo, conforme eu vou expandindo a minha consciência, eu vou aumentando a minha dose de colaboração com os demais, vou melhorando a mim e, consequentemente, me melhorando para as outras pessoas, até que a gente atinja esse ponto máximo na evolução. E aí o Espiritismo, né, Maria Antônia, ele vem nos esclarecer muitas coisas que, sem essa explicação, seriam totalmente incompreensíveis, não fariam sentido algum. Por exemplo, por que tanto contraste entre as pessoas? Como a gente vai ensinar uma criança que todos são iguais, se ela chega na escolinha, ela vê gente tão diferente, comportamentos, condutas tão opostas daquilo que ela considera, pela educação que ela teve, que fosse coerente, né, ela encontrar. Então, essa igualdade, o Espiritismo vem nos explicar que cada um vive um momento diferente. Mas o Sérgio colocou bem, tivemos a mesma origem, porém, em tempos diferentes, isso é, todos fomos criados simples e ignorantes, do ponto zero, né, da consciência humana. Só que a partir dali, a liberdade permitiu que cada um escolhesse o que quis escolher. E vivemos as experiências particulares. Isso é, a experiência que eu vivi, o Sérgio não viveu e a Maria Antônia não viveu. Aliás, a gente vai falar sobre uma experiência que a Maria Antônia viveu recentemente, né, durante esse programa. Essa ela precisa falar, sim. Isso. Então, mas as experiências são únicas. Então, como eu posso olhar para outra pessoa e esperar que ele seja igual à minha? É esse entendimento de igualdade que precisa ser esclarecido, não é? Pois é, esse aspecto é muito interessante, porque quando você exerce a fraternidade, você não espera nada do outro. Esse é um aspecto muito importante, você não tem que esperar nada. Quanto mais você tem que ir para um relacionamento desimbuído dos seus conceitos e olhar o seu próximo como ele é no estado em que ele está naquele momento. E se você vai com o sentimento e o desejo de servir, o desejo de amá-lo naquele momento, e de que forma você vai amar essa criatura, não é um amor romântico, é olhar para ele dentro das suas necessidades naquele momento e procurar ajudá-lo a aliviar as suas necessidades, o seu sofrimento naquele momento. Se o sofrimento é a doença, se o sofrimento é a angústia, ele está precisando de um abraço, se o sofrimento dele, se ele está passando por um momento que um sorriso é necessário para levantar seu estado de humor, é isso que você vai oferecer. Você não precisa ir com teorias na cabeça, elaborado, e é nisso que eu vejo que a doutrina nos dá muito conhecimento. Porém, nós estamos necessitando usar o conhecimento doutrinário, principalmente o conhecimento deixado pelos espíritos, no exercício prático dele. E fazer um exercício prático é bastante difícil enquanto nós não vivermos o espírito fraterno. E foi isso que eu aprendi, que depois gostaria muito de falar dessa experiência. Porque quando você fala em ser fraterno, você aceita o que o outro tem de melhor. E o que ele pode oferecer? Você não vai esperando que ele ofereça o que você quer, mas é o que ele tem para oferecer. E todos nós temos, mesmo aquele que aparentemente não tem nada, ele oferece muito mais do que nós que achamos que temos. E veja que essa questão de igualdade tem que ser tratada com muito cuidado. Porque essa foi a desculpa, assim dizendo, no passado, da sociedade europeia, por exemplo, em defesa do chamado evolucionismo social, né, eles encontraram direito, segundo o que eles entendiam, né, o eurocentrismo, porque assim, eu defendo a igualdade, mas todos devem ser iguais a mim. Essa igualdade é a igualdade que eles defendiam. É. Então, eles se davam, atribuíam a si próprios o direito de invadir, né, mundos considerados inferiores, sociedades consideradas primitivas, e transformar aquilo lá violentamente, como aconteceu no processo de colonização. Então, isso não é liberdade, é o que nós falamos desde o início, é a liberdade sem a fraternidade, que a Maria Antônia acabou de colocar. É a liberdade que não respeita a aquisição do outro, a experiência do outro, aquilo que o outro viveu e que pode acrescentar para a gente. Na verdade, nós vamos caminhando e vamos nos tornando a cada encontro um ser diferente. E se temos essa predisposição de receber, a cada encontro nós saímos diferentes, porque permitimos que a outra pessoa nos afete de alguma maneira, não é, Sérgio? E exatamente, você falou, Wilson, e uma das coisas que a gente tem que lembrar é respeitar o direito do outro, mesmo que o outro não tenha consciência desse direito que ele tem. Porque o que nós estamos falando aqui é da nossa própria consciência, ela é o delimitador. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós teremos mensagem de abertura hoje, Sérgio? Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. As pessoas que estão aí nos seus contatos, Exato. Vai aí se comunicando com elas, aproveita, vai pedindo um feedback de como que está a transmissão de hoje. Isso, na verdade, elas estão dizendo que está ótimo o programa. Que bom, ficamos muito felizes então, que a qualidade do som esteja chegando adequadamente até aí. Nós vamos, no segundo bloco, estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e para isso utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Nós estamos no capítulo 23, que trata do tema central, Estranha Moral. Hoje nós avançamos para os itens 16, 17 e 18, no subtema Não vim trazer a paz, mas a divisão. Hoje nós terminamos este capítulo e na próxima quarta-feira nós avançamos para o capítulo 24. Então vamos ao texto de Allan Kardec, item 16. Quando Jesus declara: Não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Seu pensamento era este: Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão que de lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir em um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Dá uma leveza, né, quando a gente começa a ler, mas... E essa fala, às vezes, é muito mal interpretada, quando ele fala que veio trazer... A espada, né? O fogo. E muitas filosofias ou religiões acabam interpretando isso como uma batalha campal que deveria acontecer. Armagedon, no final dos tempos. O que, quando a gente olha aos olhos da razão... A gente consegue saber que não faz sentido. Basta olhar a trajetória de Jesus, basta olhar para a mensagem que ele nos trouxe e que a gente rapidamente vai saber que não combina essa interpretação com toda a trajetória dele. E importante também, quando a gente começa a ver o desenrolar do texto, que cada um acaba tendo que tomar a sua posição. A assertividade que é pedida para cada um de nós, ao defender as suas crenças, os seus interesses, e é uma batalha muito mais interna e pessoal do que propriamente externa. Mas Jesus tinha consciência, obviamente, sabia, tinha ciência, não consciência, de que o ser humano... Ele interpreta muito mais atitudes externas do que internas, e nessa interpretação haveria sim guerras, haveria sim batalhas, e como ainda hoje existe muita intolerância, principalmente no campo da religião, onde os ideais acabam, ao invés de convergir, acabam criando divergência. Eu tenho dito muito esses tempos onde... O papel da religião, se a gente for realmente olhar, é o de conectar, é o de ligar, é o de que trabalhar nessa convergência. E a gente, equivocadamente, está focando muito nas diferenças de opinião e criando ideais calcados em opiniões de seres falíveis, que são os seres humanos, ao invés de a gente focar na igualdade. Ao invés da gente focar na mensagem de paz que Jesus nos trouxe, da mensagem de amor, esse amor que consolida, que converge, que faz com que nós possamos ser fraternais, como nós tanto mencionamos na abertura. Eu gostaria de pontuar uma questão que o próprio texto ele salienta, né? Quando ele diz o seguinte... Que Jesus, na verdade, ele não quis, ele não veio com uma posição premeditada, né? Ele diz o seguinte no texto, desculpa que eu estou com o texto do Evangelho. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrências de um desígnio premeditado. Por que Jesus disse isso? E aonde é que está o ponto mais importante? Porque, primeiro, Jesus conhecia como responsável por esse planeta e tendo escolhido vir para a Terra, justamente reconhecendo a pobreza de espírito que é a humanidade ainda percorre, ele sabia que, de fato, iria acontecer isso. Jesus foi um revolucionário. As suas primeiras manifestações provocou grandes alarmes na sociedade da época, né? Por quê? Porque ele realmente resgatou esse espírito de igualdade, porque no período que ele aqui chegou, os que se achavam queridos e aceitos por Deus eram justamente aqueles que eram ricos, poderosos, materialistas, e que achavam que Deus tinha um olhar voltado para eles e para os outros não. E que daí os outros eram rejeitados por Deus. E Jesus então chega e ele mostra que não. Quando ele fala no Evangelho, lá no sermão do monte. Quem é o meu próximo, né? Quando lhe perguntam, quem é o meu próximo? Que é, exatamente, quando ele fala das bem-aventuranças e ele fala, o que é a bem-aventurança? Bem-aventurança é aquele que será feliz, né? Então, quem serão os felizes de fato? Os que são pobres de espírito, aqueles que choram e serão consolados, aqueles que têm sede de justiça, não é? Então, aqueles que de fato sofriam e aqueles que sofrem. Ele sabia que ele, sendo essa pessoa que trouxe a mudança social para o planeta, ele esperava que isso iria acontecer. E ele só antecipou, assim como ele antecipou no Sermão do Cenáculo, tudo que os discípulos iriam vivenciar diante da propagação do cristianismo na Terra. Então, não é que ele está sendo ele está prometendo que ele vai trazer isto. Porém, ele traz realmente, ele já avisa, na verdade, o que ele faz. Olha, o certo é assim, nós, para que vocês realmente encontrem a paz, a felicidade, é necessário que haja amor. Porém, vocês não serão compreendidos. Vocês propagarão os ensinamentos do amor, porém, não serão compreendidos. E foi o que aconteceu. Quantos cristãos morreram queimados? E hoje, nós não queimamos as pessoas da fogueira, mas nós temos outro tipo de punição. E a punição que vem se tornando cada vez mais contundente à medida que não é mais só a religião, mas é o pensamento político, a forma de pensar diferente do outro, que um não aceita o pensar do outro por ser diferente. Por isso a gente vem tendo tantos esses conflitos na sociedade com relação às diferenças e a necessidade de rever as nossas posturas. E mais uma vez, Jesus fala da fraternidade, fala da igualdade e fala da caridade. Porque quando exercermos o amor que está contido no ato da caridade, que está contido em ser fraterno, nós realmente encontraremos a paz interna. Ninguém vai propagar a paz de maneira externa. A paz começa dentro de nós. Uma construção. É uma construção. E a sociedade pacificada também precisa ser construída. O Sérgio levantou um ponto interessante quando ele falou o termo assertividade. E você também bem pontuou sobre essa relação com os diferentes, mas é uma relação realmente em que as pessoas devem aprender a respeitar o estágio evolutivo do seu irmão, mas jamais se anular diante das coisas. E isso é assertividade, é saber se posicionar, dizer sim, dizer não, né? Exibir a sua opinião embasada no seu conhecimento. Nós espíritas gostamos muito de estudar, de ler, estamos aqui exatamente fazendo isso, estudando as obras de Kardec, interpretando, trazendo aqui exemplos do nosso cotidiano. Então, quando a gente se depara na nossa convivência com uma pessoa expressando valores de uma forma desequilibrada ou em desalinho com esses valores que nós acreditamos, nós temos sim a obrigação de nos posicionarmos. Então, é evidentemente que se alguém vem defender, trazendo para a nossa realidade novamente política agora, se alguém defende, por exemplo, o posicionamento de um indivíduo que é preconceituoso, que é misógino, que é favorável ao armamento, à pena de morte, ao aborto. É evidente que o espírita respeita esse indivíduo porque é onde ele está agora, onde ele se situa, baseado nas experiências que ele viveu, mas não nos serve. E nós temos que defender quais são os valores cristãos, que os valores cristãos se sobrepõem a todos os outros valores, senão de nada vale. Se nós estudarmos, né, buscarmos o conhecimento para guardarmos para nós, ou só para nós, para o nosso círculo mais íntimo, para os nossos filhos, os nossos amigos mais íntimos, pouco vale. Nós precisamos realmente assumir o papel de agentes de transformação da sociedade, mas que aprendamos a fazer isso com amor. E, apesar de fazer isso com amor, nós também vamos encontrar inimigos por conta disso. É isso exatamente que Jesus fala. Nós vamos encontrar inimigos, vamos ser prejudicados, talvez em algum meio, mas o que fazer? No meio profissional, como que eu faço? Eu me calo? Eu vou ser bajulador, eu vou agradar ele, então eu vou concordar com ele, mesmo não pensando como ele, por quê? Né? O bajulador é o orgulhoso, que quer a aceitação dos outros, que precisa da aceitação dos outros. E quem aceita a bajulação também é orgulhoso. Então é uma relação onde não existe vantagem para nenhum dos lados, nem para quem bajula, nem para quem é bajulado, porque o bajulado precisa, né, se enaltecer, alimentar o seu ego, a sua vaidade. Orgulho e insegurança juntos numa pessoa só, nesse caso. Exatamente, o bajulador que, né, que recebe e que bajula também. Geralmente é assim, né? O bajulador é aquele que bajula também. E Wilson, no item 18, eu grifei exatamente a última frase, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. E exatamente isso. Remédio normalmente não é tão bom, né? Causa eventualmente alguns efeitos colaterais, mas necessário. Não vai dar o remédio? Não vai beber o remédio? Exatamente. Ó, vamos trazer um exemplo. Um grupo de trabalho numa casa espírita. Você participa de um grupo mediúnico ali. Aquela pessoa que você convive toda semana durante muitos anos. Só que você percebe que o comportamento ou a conduta dela não está alinhado, né, ou as normas, as diretrizes da casa, ou mesmo a codificação. O que que você faz? Eu vou ficar quieto, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Eu não vou falar nada. Eu vou esperar que alguém fale, alguém vai se posicionar. Mas aí passa uma semana, passa outra, passa um mês, passa outro. Você não tem a responsabilidade também de educar com amor, com exemplo, mas também com palavras? Então, a gente tem que se atentar a isso de fato, de não fugir dos embates. É o que Paulo falava. Travei o bom combate. É o bom combate, é o combate em nome do bem de todos. Não é um combate que visa a sustentação da vaidade própria ou vencer. A gente tem que abrir mão dessa coisa de ter razão, de estar com a razão, né? E aqui, ó, a Maria Clara Danelão está dizendo que você está falando é a pura verdade. Ela acabou de concordar com você e com a Maria Antônia, quando a Maria Antônia falou que a paz começa primeiro na gente. Não tem como, né? A gente geralmente esperamos que o ambiente fique em paz. Mas como o ambiente fica em paz se a gente está perturbado? Aliás, é o oposto, né? Quando a gente está perturbado, não adianta o ambiente estar em paz. Você está perturbado, você vai na casa espírita, aquele ambiente maravilhoso. Você entra lá perturbado, né? Sai de lá perturbado. A perturbação, no máximo, te espera na calçada. Você volta para casa perturbado. Aí você fala, eu vou fazer uma viagem para longe para mim descansar. Aí você leva a sua perturbação lá para Miami, né? Lá pro sul, né? Para a Serra Gaúcha. Aí você vai ser perturbado lá na Serra Gaúcha e vai perturbar também outras pessoas. Hoje você falou de Miami, eu me lembrei aqui, porque hoje a rádio conectou a minha família. A Márcia está me ouvindo lá de casa. E a minha filha Larissa, lá da Califórnia, ouvindo a gente. Que legal, um grande abraço para você, Larissa. Está ouvindo e está gostando do programa também. Ai, que legal, muito bom. Amigos ouvintes, chegou a hora da gente agradecer, né? A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabore, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site, acessando lá uniãoradioweb.com.br. Então pode colocar um banner do seu negócio, da sua empresa lá, ou no aplicativo. É bem provável que você esteja acompanhando este programa pelo seu aplicativo. Então, se você observar lá na parte de baixo dele, tem um espaço ali para um banner. No aplicativo Android, agora temos ali um banner do Vadmecum Espírita, projeto mantido pelo nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, mas o banner da sua empresa pode estar ali também. São milhares de ouvintes todos os meses. Associe a imagem do seu negócio aos valores elevados da doutrina dos Espíritos. Ou mesmo, se você preferir, você pode também depositar qualquer valor na conta poupança número. Anote aí que eu vou falar o número. É 71-850-4-500. A agência é 5189, no Banco Itaú. Eu vou repetir: 71, conta poupança, 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Qualquer valor, 10. Tem quem participe com 10 reais, com 20, com 50, com 100, com 400, aquilo que você puder colaborar. E para que você possa acompanhar cada centavo do dinheiro que você colaborou, você acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas e nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães mantém ali uma página atualizada com cada registro de cada entrada, cada jurinho que entra da aplicação, 2 centavos, tudo que sai, né, é rigorosamente controlado para que você possa acompanhar a utilização dos seus recursos. Então, o nosso agradecimento e a nossa solicitação. Lembrando, tem um recado rápido, que a partir do próximo domingo, às 9:30 da manhã, o programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste, também será transmitido ao vivo, aqui pelo estúdio da União Rádio Web. Então ele deixará de ser transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, que é transmitido já há muitos anos, há 19 anos. E tudo evolui, né? O progresso é inexorável, a lei do progresso é inexorável. E o programa Visão Espírita também evoluiu e vem aqui para a União Rádio Web para a gente fazer as transmissões ao vivo. Então, você que está nos acompanhando também, domingo às 9:30 da manhã, sintonize a União Rádio Web aí pelo seu aplicativo, pela internet, e acompanhe o programa Visão Espírita com Alain Diniz, Luiz Pessoa Guimarães e Geraldo de Tarso. Você vai querer uma música ou não? Porque a gente tem aqui Águas de Março, do Tom Jobim. Olha. Ou Monte Castelo, do Legião. Aí fica difícil, Sérgio. Fica difícil escolher. Vou deixar você escolher. Maria Antônia, o que você acha? Tom Jobim. Então vamos de Tom Jobim, Águas de Março. É um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vinha, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rama, é um resto. luz de mato, a luz da manhã são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de dor, tão pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida. Amigos ouvintes, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Neste bloco nós estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. Trata-se de um opúsculo, uma pequena obra, um resumo de todos os ensinamentos que Kardec codifica em suas obras. Então ele faz um resumo, como é o nome da obra, né? Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. E divide em várias partes. Nós estamos na parte que trata da manifestação dos Espíritos. E seguimos hoje para o item 14. Eu vou lendo cada um dos itens que Kardec escreve e depois eu passo a palavra para os amigos hoje aqui, para o Sérgio Aguiar e para Maria Antônia Paduan. Ele começou a falar no programa passado, no item 13, sobre o perispírito e a ação sobre os objetos materiais. Então, no item 14, ele dá prosseguimento a isso. Vamos ao texto. No fenômeno designado sob o nome de mesas girantes ou falantes, é pelo mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa, seja para fazê-la mover sem significação determinada, seja para fazê-la dar golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tiptologia. A mesa não é aqui senão um instrumento do qual ele se serve, como faz com um lápis para escrever. Lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido com o qual penetra, com o qual o penetra. Mas ele não se identifica com ela. As pessoas que, em sua emoção, vendo-se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente como se elas abraçassem o bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira e como se a madeira tivesse se tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é preciso imaginar o espírito não na mesa, mas ao lado. Como estaria se estivesse vivo? E tal como se o veria se, nesse momento, pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo o seu pensamento por uma corrente fluídica. Bem, eu queria passar aqui a palavra para os amigos, para Maria Antônia e para o Sérgio, mas queria pedir, aproveitar, para a gente esclarecer um pouco para o ouvinte, que talvez seja um pouco desconhecido para ele, a história das mesas girantes. Por que que Kardec vai falar aqui sobre mesas girantes, né, sobre tipologia, sobre formar palavras combatidas? Será que nos centros espíritas isso ainda acontece? Se a gente for lá, vai ter mesa dançando no meio do salão? É bem colocado, Wilson, porque estamos falando eventualmente para gente que ainda não ouviu. E o texto reporta-se ao início da comunicação espírita. Kardec, na França, no início do espiritismo, existia esse ritualzinho onde os espíritos começaram a se manifestar. E Kardec... aí então Leon Denizar, professor Rivail, identificou ali uma inteligência. Ele foi atraído por esse ritual. Quando ouviu disso, detectou que haveria ali uma certa inteligência por trás. Cumpre-se ressaltar que ele primeiramente duvidou muito, né? Passou isso. Muito tempo sem acreditar. Inclusive para um amigo dele, eu acho que é o Didier, Mr. Didier, ele disse que só acreditaria no dia que provassem que mesa tem cérebro. Exatamente. Ele, né? E identificando ali, através dos seus estudos, essa inteligência, a gente começa a compreender ali o fenômeno espírita. As mesas é como se posicionavam anteriormente, depois uma cestinha, dando um pouco mais de fluência para o negócio, um pouco mais de facilidade. Então o texto reporta-se aí ao início do fenômeno espírita, que atraiu o professor Rivail, que depois acabou codificando todos os preceitos para que nós pudéssemos nos aprofundar no espiritismo. Acho que é importante lembrar que tudo que acontece no plano terreno segue uma ordem e segue um planejamento espiritual. Na época que Kardec começou a organizar essas informações, o fenômeno da tipologia foi um fenômeno que aconteceu como se houvesse... foi um fenômeno em massa no planeta em todo. Em vários pontos, né? Vários pontos do planeta. E foi por isso que chamou muita atenção dos estudiosos, dos cientistas da época. Um dos primeiros casos foi nos Estados Unidos, né? Foi, com as irmãs Fox. As irmãs Fox, né? Também foi um fenômeno de tipologia. Né? Aliás, o que é mais conhecido no histórico do espiritismo é a história delas, né? Das manifestações delas. Mas é importante entender por que que isso aconteceu naquele tempo e por que isso não acontece mais hoje, né? Como eu disse, seguindo um planejamento da espiritualidade, naquele momento histórico da humanidade, havia necessidade que a comunicação dos espíritos fosse feita desta maneira para chamar a atenção. Para que, de fato, as pessoas dessem a devida importância. Porque era uma sociedade que vivia de forma muito materialista, né? Que gostava de fenômenos, que gostava de novidades. Então, aproveitando o estágio cultural daquele povo, da humanidade naquele momento, os espíritos planejaram essa forma de comunicação. Né? Então, houve realmente esses primeiros contatos através desses efeitos físicos para que houvesse um despertamento, inclusive da ciência da época. E Kardec foi um dos pesquisadores que, então, teve a preocupação, só que ele era um cientista extraordinário, até porque ele veio com essa missão à Terra, né? Quem conhece a doutrina espírita e conhece um pouco da história de Kardec, sabe de que ele já foi um espírito, ele era um druida, até porque ele próprio escolheu esse nome fictício, que era o Allan Kardec, baseado no nome dele, da época que ele era um espírito druida. Ele foi então revelado ele já pelo espírito de verdade. Isso, obrigada que eu esqueci desse detalhe. E aí, ele tendo essa intuição de investigação, e ele era um pesquisador, um educador, um pesquisador muito sério, conhecedor de muitas áreas da ciência, quando ele viu que os fenômenos começaram a acontecer, ele chamou a atenção. E ele foi convidado para participar de reuniões que tinham as manifestações dessa natureza. E como você disse, a princípio ele foi incrédulo. Mas quando ele percebeu que os conteúdos trazidos eram conteúdos que tinham informações, que eram oriundos de uma inteligência, ele se debruçou a pesquisar. Conhecimentos que muitas vezes as pessoas que participavam ali não detinham. Exatamente, exatamente. E foi daí que ele próprio passou a fazer perguntas. E as perguntas tinham respostas inteligentes. E para que ele pudesse realmente avançar nas suas pesquisas, ele passou a fazer comunicação com o mundo todo, né? Buscando informações em todos os cantos do mundo e juntando essas informações. E foi aí que ele codificou a doutrina, à medida que as perguntas realizadas por ele, respondidas pelos espíritos para ele, batiam com as informações que vinham de outros cantos do mundo, que chegavam como resposta semelhante. Então, foi isso que fez com que ele... Vamos nos lembrar, em 1856, né, o Livro dos Espíritos foi publicado em 57, mas ele já trabalhava antes. Não tinha internet na época, né, Maria Antônia? De não tinha jeito e-mail, nenhum. Não tinha WhatsApp. Como às que ele recebia informação do outro lado do mundo? Era por carta, demorava muito semanas. Demorava muito para chegar cartas, né? Que dependiam muito dos transportes, das correspondências. E ele se dedicou muito, e foi daí que ele conseguiu, então, organizar a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, é o coração dos ensinamentos dos Espíritos. Porque as outras obras, elas também trazem informações, o Pentateuco, que nós chamamos da doutrina, que são as outras obras, na verdade, elas são informações que estão contidas no Livro dos Espíritos, porém com mais detalhamento, com mais aprofundamento que o próprio Kardec buscou junto aos Espíritos, né? Então, hoje, não temos mais necessidade desse tipo de fenômeno. Tanto é que, ultimamente, os últimos 100 anos, os últimos, diria 100 anos mesmo, já... Por volta desse período, a gente já percebeu uma chegada de muitas informações por outros tipos de mediunidade, que foi a psicografia, a audiência, né? Outras formas de comunicação dos espíritos. Uhum. E hoje nós não precisamos de fenômenos espíritas, por quê? Porque a verdade já está implantada e organizada conforme Jesus prometeu, né? Que ele enviaria o Consolador prometido. E o Consolador não é um, mas é a voz de todos os Espíritos que nos trazem esses esclarecimentos, essas informações e, ao mesmo tempo, nos consola diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Falando ainda da parte física, né? Porque esse trecho está bem focado nisso mesmo. Então, é muito interessante a explicação que Kardec trouxe aqui. Então, na época, a mesa se movia. Ele falou que é uma bobagem a pessoa olhar e falar com a mesa, porque dava a impressão que o espírito era a mesa. Então, conversar, fazer perguntas à mesa era ridículo. Então, ele explica aqui que era para entender o espírito como sendo, estando do lado da mesa. E veja que ele envolve aquele móvel, aquela mesa, com esses fluidos cósmicos e produz esse movimento. Dá até um exemplo, como se fosse o ar, né, que movimenta aí as asas de um avião, por exemplo, que dá sustentação, que lhe diminui a gravidade. Agora, ele se utilizava de mesas pesadas para trazer informações e respostas, Sérgio. Você comentou já que evoluiu para um cestinho, né? Kardec teve a ideia de pegar um cesto de vime, né, e amarrar um lápis na ponta. O médium colocava o dedo na ponta do cesto e o lápis se movia. Essa foi a segunda fase. A terceira fase foi o lápis mesmo. Pensaram, por que não bota o lápis direto na mão do médium? Para que complicar essa coisa toda? Aí botaram o lápis na mão do médium e, evidentemente, facilitou esse processo de comunicação. Mas o que eu quero fazer é uma provocação com isso. Nós evoluímos. Hoje em dia, eu acho que poucas pessoas usam lápis. Nós usamos, começamos a usar, 100 anos, máquinas de escrever, depois computadores pessoais, hoje WhatsApp, smartphones. Será que esses instrumentos também podem ser usados? Eu sei que eu já conversei com médiums que fazem psicografia com computador. Eu faço direto no smartphone. Direto no smartphone. É. Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque é uma evolução. Na medida em que existe a tecnologia disponível, é evidente que os espíritos vão fazer uso dela, não é, Sérgio? Exato, Wilson. É bom a gente falar um pouco sobre isso, porque a grande maioria dos médiums, a mais comum, é a mediunidade intuitiva. E a mediunidade intuitiva pode ser verbalizada, que é, na verdade, o quê? Uma conexão perispiritual entre o espírito comunicante e o médium, que passa a transmitir as suas ideias. E o médium vai, bem treinado, filtrar aquilo que está sendo dito e vai tentar traduzir da maneira que lhe for mais favorável. Nós podemos escrever, nós podemos falar. E eu mencionei, já tenho mediunidade desde os meus, não vou entregar aqui minha idade, né? Mas desde os meus 24, 25 anos, aí, quando eu fiz o primeiro curso. E fui primeiro com lápis e papel, depois caneta, depois computador e acabei utilizando aí o smartphone. Então, na verdade, assim, a ideia é sugerida, o médium capta essa ideia e ele pode utilizar, se utilizar, de quaisquer recursos para poder fazer essa escrita. Então vamos ao item 15. Ele continua tratando do mesmo tema. Tá? Quando a mesa se destaca do solo, então a mesa saiu do chão e flutua no espaço sem ponto de apoio, coisa curiosa isso, né? Imagine uma mesa flutuando totalmente. O espírito não a ergue com a força do braço. Novamente ele vai explicar, senão a gente vai pensar que o espírito está embaixo ali da mesa, apoiando a mesa para a mesa ficar, né, flutuando. Mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como o aro faz para os balões e os papagaios de papel. O fluido do qual está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela está pregada no solo, está num caso análogo ao da campana pneumática sob a qual se faz o vácuo. Estas não são senão comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a similitude absoluta das causas. Compreende-se, depois disso, que não é mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, de transportar um objeto de um lugar para outro ou de lançá-lo em qualquer parte. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que passeia, porque ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas é quem lhe dá impulso por uma corrente fluídica, com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando os golpes se fazem ouvir na mesa ou fora dela, o espírito não bate com a sua mão, nem com um objeto qualquer. Dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. E eu quero aproveitar esse comentário, esse texto aqui de Kardec, para falar sobre isso, sobre como os espíritos manipulam os fluidos. Aqui ele deixou bem claro, quando se ouve um barulho em algum lugar, não é o espírito que está batendo com sua mão espiritual naquele lugar, mas ele o faz movimentando os fluidos, etéreos para a gente, para eles bem materiais. E eles fazem isso por meio da vontade e do pensamento. Allan Kardec, em A Gênese, diz isso, que o pensamento e a vontade é para o espírito o que as mãos são para a gente. E aí, aproveitando esse ensejo, vamos falar, por exemplo, da manipulação de fluidos com objetivos curadores. O espírito, quando faz isso com objetivo... Porque a gente está falando de movimentação física. Então, no caso de uma cura, também opera uma movimentação no campo físico. E ele, para fazer essa movimentação, essa transformação, vai utilizar também dos fluidos. Então, ele não precisa de nenhuma movimentação. Não precisa das mãos. Ele vai só com o pensamento. O espírito somente com o pensamento. É isso? Eu estou certo? Sim. Sim, correto. E no plano físico, é necessário algum movimento para processar alguma cura? Também não, da mesma forma. É, um médium, a gente vai num centro espírita muitas vezes e vê alguns médiums que têm o hábito de aplicar passes, né, movimentando as mãos, e outros não, ficam lá quietinhos. Para a pessoa que não conhece, está indo numa casa espírita, ela vê de longe lá, tem aquele médium lá que faz um passe de cima para baixo, de um lado para o outro. Se fosse TV, vocês me veriam aqui me mexer, né? Mas tem outro lá que só estende a mão quietinho. Qual que é a diferença desse passe? Aquele passe que movimenta mais tem mais efeito? O primeiro provavelmente está fazendo um exercício aeróbico e está provavelmente emagrecendo, fazendo alguma outra atividade. Obviamente nós estamos brincando, mas não tem efeito prático nenhum a movimentação física, pois a movimentação dos fluidos é feita de forma pensamento e vontade. Então, mesmo o médium encarnado, porque veja, quando a gente fala do espírito manipular os fluidos, a gente fala do espírito somente pensando no desencarnado. Mas eu também sou um espírito, né, momentaneamente encarnado. Significa que eu também posso movimentar fluidos no plano espiritual, sim, Maria Antônia? Sim, podemos, sim. É? Nós aqui encarnados podemos. É por isso que nós, muitas pessoas... quando se aproxima, quando toca um a outra ou impõe a mão, ela mesma consegue emitir energia, que é o magnetismo dela, né, para beneficiar o outro. A diferença entre a atuação de um espírito é que ele utiliza o fluido cósmico universal ou, muitas vezes, até a energia física nossa. Por isso que quando se faz reuniões onde ocorrem tratamentos de cura, existe um grupo de pessoas que ficam dando o apoio. O que é o apoio? Elas se concentram mentalmente para poder fornecer a energia, às vezes, que o espírito precisa naquele momento. Porque, às vezes, o tipo de necessidade que o paciente, o doente tem naquele momento... é de energia magnética de um outro ser carnal. Então, o espírito vai se utilizar, vai manusear essa energia através da sua vontade, da sua elaboração. Que é uma energia mais densa, né? Que é uma energia mais densa, mais material, né? Para poder realmente reequilibrar o doente. E uma informação importante, né, Maria Antônia? Porque o que você está dizendo é que o espírito que está fazendo barulhos também, na primeira fala do Wilson, ele está se utilizando da energia de alguém do local. Isso, que a gente chama, nesse caso... de médiuns de efeitos físicos, que produzem esse elemento, ectoplasma em grande quantidade, em grande volume. Eu estou me lembrando até de uma abordagem que já fizemos aqui com o seu Luiz, né, que ele lembrou daquela pesquisa que foi feita, que quando o médium... de efeitos físicos participa de uma reunião, já foi feita pesquisa em que ele doa durante a reunião tanta energia que o peso dele modifica, né? Ao ponto dele ter preso diferente durante o acompanhamento, durante o tratamento, e depois ele retoma essas energias, porque daí ele repõe a energia do fluido cósmico universal. Porém, ele é um doador energético ali naquele momento e o espírito vai se valer dessa energia. E eu fico aqui pensando de que muitas vezes nós podemos até usar essa energia na nossa própria casa, quando cuidamos, a mãe que cuida de um filho, que tem muita vontade de que seu filho melhore. Por que muitas mães têm esse poder curador? Porque ela tem esse potencial, né? E quem tem amor, tem esse potencial de doação energética. E é por isso que é muito importante que façamos, as nossas, tenhamos o coração aberto para doar quando sabemos que alguém está precisando de auxílio, que alguém está precisando de ajuda, que alguém está precisando se tratar, porque as nossas vibrações, as nossas emissões energéticas colaboram para o benefício de outros, né? E isso pode ser feito na nossa presença ou pode ser feito à distância, quando nós fazemos isso por meio do pensamento. Muito importante o que a Maria pontuou, e eu queria só para aproveitar para finalizar esse bloco, antes da gente ir para a poesia, chegando na hora da poesia já, o programa passa rápido quando a gente se diverte, né? A manipulação de fluidos ocorre quando a gente sente amor por alguém, isso, como a Maria Antônia bem colocou, mas também ocorre quando a gente sente ódio de alguém. Daí o risco que nós temos, porque o Divaldo fala isso e eu acho muito interessante, ele fala numa palestra, nós sentimos o ódio porque ninguém vê, né? Nós podemos sentir o ódio quietinho lá no fundo, alimentar aquele ódio, mas na verdade nós queríamos exterminar aquela pessoa. Mas como eu não posso exterminar, porque a sociedade não me permite, eu posso odiar. Odiar eu posso quietinho, ninguém fica sabendo, odeio quanto eu quero. Quando você odeia, você está usando a sua vontade, o seu pensamento, para manipular fluidos e enviar para aquele a quem é foco, é o objeto do seu ódio. E você pode prejudicá-lo? Pode prejudicá-lo muito, desde que ele esteja suscetível. E quem de nós não está suscetível? Boa parte do tempo, se não a maior parte do tempo. Daí a importância da orientação, vigiai e orai. Mas a vida que nós vivemos no nosso dia a dia, nem sempre a gente consegue nos manter em equilíbrio durante todo o dia. Então, quando realmente você sente raiva, ódio de alguém, você está prejudicando aquela pessoa. E isso vai causar para você consequências. Exatamente, o primeiro aspecto é o seguinte, me ocorreu rapidamente, é como jogar fazer uma bola de barro e jogar em alguém. Mas lembra que quando você está fazendo uma bola de barro, você está se sujando todo de lama. Se lambuzando primeiro. É isso aí, então vamos cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Bem, nós selecionamos a poesia, falando em liberdade hoje, selecionamos aqui a poesia chamada Prece por Libertação, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Caminhos de Volta, pela psicografia do saudoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Jesus, Mestre e Senhor, todos nós, os tutelados teus, vinculados ao mundo, estamos presos, de algum modo, e quase sempre a sós, no caminho interior para a união com Deus, em sentido mais amplo e mais profundo. Quase todos estamos encadeados a problemas que nos compelem dia a dia a trilhar palmo a palmo a vereda sombria de inquietações extremas. Somos presos, Senhor, à disciplina, que nos faça entender a bondade divina pela bênção da prova, algemados à dor que nos renova o próprio coração, encarcerados comumente nas lutas que nos levam para frente, conforme os teus programas, no ignorado amor com que nos amas. Tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos, segregados em mágoa e desalento, nas celas de pesados desenganos, inibidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso nos caminhos humanos, ou barrados por fim nas linhas curtas de aposento estreito por favor da justiça na execução da lei de causa e efeito. É por isso, Senhor, que nós, os prisioneiros de mil normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho com que em silêncio nos transformas, aqui estamos a rogar-te em prece. Faze-nos mais irmãos no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender, mesmo quando a lição não nos agrade, que apenas uma chave em nossa vida guarda poder libertador, a chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Antes do encerramento, eu queria aqui aproveitar esses instantes finais para passar a palavra para Maria Antônia. Eu queria que ela compartilhasse com a gente, comigo também, com os ouvintes, né, com o Sérgio, a experiência que ela vivenciou recentemente. Então, em nível de percepção, em nível de sentimento, de observação da realidade, Maria Antônia, conte um pouco pra gente o que foi, né, o que você fez, o que você experimentou e como você retornou dessa experiência. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho dessa experiência, de poder compartilhá-la, porque espero que ela seja um estímulo para que possamos fazer reflexões e também nos propormos a praticar realmente a fraternidade. Primeiro, quero explicar aos ouvintes que a experiência que vivi foi o seguinte. Eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras, é uma ONG que há praticamente 10 anos foi fundada por uma pessoa espírita, mas para socorrer jovenzinhos da periferia de Campo Grande, trazendo-se jovens para a música e fundando uma orquestra filarmônica. Depois disso, essa pessoa que se chama Wagner Moura, ele iniciou uma jornada de... Ele é daqui mesmo, Maria Não, Antônia? Ele é de Campo Grande. Ele é de Campo Grande. Campo ele organizou Grande. Lá, então o projeto começou lá. Ele já realizava trabalho na periferia de Campo Grande, atendendo famílias carentes, tirando jovens da rua, jovens de droga, enfim, praticando aquela caridade que nós aprendemos no Evangelho. E depois, a história de Wagner Moura encontra-se num livro chamado Umbuto. Umbuto, que é um livro que relata toda a história, inclusive, da fundação da ONG. A princípio foi um projeto de assistência, depois foi crescendo. Ele sempre teve uma preocupação muito grande com a fome, com a miséria. Teve a oportunidade de ir para a África e conhecer a miséria na África e se sentiu muito motivado a trabalhar e fazer aquele atendimento, porque no Brasil nós temos miséria, temos fome também, mas o acesso que o brasileiro que sofre de miséria é muito mais rápido e fácil do que o que as famílias que moram nas aldeias têm na África. E, além do mais, tem a questão cultural, que é totalmente diferente da nossa aqui. Mas eu quero ser mais breve, quero dizer sobre a minha experiência. E aí eu conheci a ONG, então o Wagner foi crescendo nesses 10 anos esse trabalho. E hoje a ONG Fraternidade Sem Fronteira, ela se responsabiliza por projetos no Brasil, então Tem uma orquestra filarmônica em Campo Grande com os jovens que saem da rua, com os jovens carentes. Tem o projeto com as crianças que tiveram microcefalia. Inclusive, a médica que descobriu o problema da microcefalia no Nordeste, ela é espírita, doutora Ana Melo, doutora Adriana Melo, e diante do problema que ela estava vivenciando, de tantas famílias com tanta carência, tão distante da assistência, ela conheceu o Wagner, conheceu a fraternidade, e a fraternidade abraçou o projeto. Ainda aqui no Brasil, a fraternidade tem um projeto que se chama Brasil Coração que Acolhe, que é justamente um projeto que é um centro de acolhimento que existe em Roraima, né, onde estão os venezuelanos que são refugiados, que fogem da miséria na Venezuela e entram por esta porta que é Pacaraima, uma cidade pequena na divisa, e de Pacaraima eles vêm para Roraima. E eu tive a oportunidade de participar desse projeto. Mas só para completar o entendimento da ONG. Então, além disto, a ONG também tem projetos em Moçambique, projeto na ilha de Madagascar, projeto mais um projeto no Senegal, um apoio de um projeto de um orfanato no Senegal, e agora está indo para Malawi, com a abertura de um novo trabalho em Malawi com refugiados também. Mas eu quero falar da minha experiência. Então, eu me tornei madrinha em fevereiro, e a ONG ela proporciona a oportunidade para os padrinhos do projeto irem conhecer os seus projetos, né? E eu havia me tornado madrinha de dois projetos da África. Porém, surgiu a oportunidade, daí quando a gente se torna padrinhos e tem interesse em participar de caravana, nós fazemos inscrições. E eu, por trabalhar na área da saúde, me candidatei a trabalhar num dos projetos da caravana da saúde. E surgiu, então, essa oportunidade e que nós viajamos dia 29 para Roraima e lá ficamos até dia 3. E qual é o trabalho que nós fomos fazer? Então, dentro da caravana foram 43 pessoas, sendo metade do grupo, 17 pessoas, foi para a caravana da saúde e a outra parte do grupo foi para a caravana social. A caravana da saúde, ela foi fazer atendimento médico, nós fornecemos medicamentos doados, todos os medicamentos foram doados por consultórios médicos, pela benevolência de muitos consultórios médicos. E essas pessoas estão aonde, Maria Antônia? Onde que elas estão hospedadas? Onde elas vivem? Essas pessoas, nós temos grupos diferentes. Nós temos o grupo que está no Centro de Acolhimento da Fraternidade. Já é um centro mais estruturado, em que eles moram em como chama? Barracas? Aquelas barracas de acampamento? Sim. Eles moram em barracas de acampamento. Porém, essas barracas são todas protegidas com barracões, com uma infraestrutura muito, muito boa. Tem um poço artesiano, tem os banheiros, tem alimentação diária. Como são? São famílias inteiras nas barracas? Marido, mulher, são famílias crianças. Inteiras, algumas são metade da família, às vezes é pai e mãe que vem e deixa filhos lá com os avós, às vezes é só o pai que vem com o filho. Qual é a distância dali para... Eles vêm da Venezuela, né? Eles vêm da Venezuela, eu não saberia te dizer exatamente. Eles vêm a pé, mas eles viajam dias a pé. Dias de viagem. Muitos chegam com os pés sangrando, né? Outros chegam com os lábios sangrando porque tomam muito sol, muito calor. Então, quando nós vamos atendendo, a gente encontra muita gente com queimaduras nos pés, pés feridos, sangrando. Eles sofrem muito acidentes nos próprios locais onde eles estão, na rua. Então, eu estava dizendo como é que eles estão alojados. O centro de acolhimento, ele oferece mais estrutura. Tem 274 pessoas hoje lá com toda essa estrutura, inclusive com alimentação. E tudo isto é fornecido pela fraternidade através justamente do apadrinhamento. Além disso, a ONG contou com o auxílio de empresários da cidade, a Igreja Mormon dos últimos... a Igreja Mormon... Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desculpa, eu não me lembrar o nome correto. Esta igreja teve um papel importante lá por conta de fornecimento do terreno. Outros empresários forneceram toda a estrutura de madeira para poder fazer não só os ranchos, as coberturas das barracas, mas também as mesas, os bancos, para que eles pudessem tomar refeição. Então, eles estão bem assistidos. Além disso, tem o exército, que tem médicos, enfermeiros, que está dentro do centro de acolhimento, prestando o atendimento para essas pessoas. E, além disso, eles fazem cadastros. A ONG vai à rua, faz cadastro, porque à medida que o projeto Brasil Coração, que acolhe, está fazendo um programa de interiorização, vai liberando vaga no local. Então, eles vão trazendo novos moradores de rua para o local. Outro grupo que nós encontramos são grupos de moradores que estão na rua ou estão num prédio, numa escola que estava abandonada, e eles invadiram essa escola. Daí, nessa escola, eles entraram na sala de aula, dividiram as salas e ali eles montaram o ambiente deles. Nós fizemos atendimento no centro de acolhimento, fizemos atendimento nesse local que foi invadido e fizemos atendimento na rua. Nós fizemos 1.000 consultas médicas e todos receberam medicação. O maior problema que nós encontramos lá foi verminose, desnutrição, muita perda de peso, muita desnutrição. Essas questões de pele queimada, de lábios feridos, pés feridos. Encontramos casos de pessoas com malária que foram encaminhadas imediatamente para o hospital. Tivemos casos de pessoas com uma hipertensão violenta, prestes a ter um infarto, com sintomas, inclusive. Enfim, aquelas pessoas que estão na rua, que não têm aonde morar mesmo, dormem... São de vulnerabilidade extrema. Extrema. Né? E uma coisa que nos causa assim, muita angústia, a gente fica muito angustiado quando está prestando atendimento, é que aquela região, nesse período de inverno, chove muito. E chuvas torrenciais. E eles não têm por onde se abrigar. Ainda um ou outro tem uma barraquinha que trouxe lá da sua cidade ou que alguém cedeu ali na cidade. Aí eles jogam plásticos por cima desses plásticos usados para forrar o chão na construção. E eles cobrem até passar a chuva, né? Então fica aquele chão molhado, aquelas crianças dormindo em cima de papelão. Alguns conseguem fazer improvisação com colchonetes, mas outros, a maioria, dorme no chão mesmo. E eu queria fazer um comentário que me chamou muito a atenção, é de que pessoas que estão lá deitadas, estão dormindo na rua nessas condições, não são só pessoas pobres que moravam na Venezuela. Nós encontramos bancários, encontramos médicos, encontramos engenheiros, advogados. Isso é impressionante. Essa informação é surpreendente. É, nós atendemos esses profissionais. Imagine quanto difícil é para eles. E quando nós estávamos atendendo, eles diziam assim: eu só quero trabalhar. Eu não quero mais nada. Eu só quero trabalhar. Agora, imagina, naquela região que não tem indústria, é uma região bastante precária também, como arrumar trabalho para eles? É muito comum nós encontrarmos pessoas mais velhas com uma inchadinha no ombro. Nós fazíamos atendimento e eles entravam com as suas inchadas, Por quê? Eles passavam pelo atendimento e dali eles iam capinar terrenos vazios, iam ajudar na construção, né? Uma outra coisa que é muito comum lá, que ocorre muito perigo, é que eles não têm aonde cozinhar. Agora, eles estão realmente sendo assistidos, porque o Exército tem tido um papel extremamente importante de colaboração junto à ONG, junto à fraternidade e junto aos alguns abrigos da cidade, abrigos da Igreja Católica. Temos uma igreja chamada Consolata, que foi um dos locais que nós fizemos. Só na Consolata nós fizemos 600 atendimentos médicos, foram atendidos lá, né? Essas pessoas, elas se reúnem, o Exército tem dado apoio naquilo que é viável. Porém, o Exército não dá cobertura se não houver uma oficialização daquele núcleo que está prestando atendimento. Então, onde que o Exército deu apoio? Na Fraternidade Sem Fronteiras, ele está presente. Na Consolata, no Abrigo São Vicente, que são locais que, de fato, estão arregaçando a manga e estão fazendo alguma coisa por eles. Então, nesses abrigos, eles recebem comida. Tem o atendimento médico quando o Exército está lá. E nós fomos agora e iremos no mês de novembro novamente fazer uma nova caravana para fazer esse tipo de atendimento. Maria Antônia, eu vou deixar o convite aberto. Desculpe, aqui. Eu vou deixar o convite tanto, aberto aqui para a gente fazer um programa inteiro sobre isso, porque tem muito assunto, né? Trazendo ainda à tona o papel do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, né? A responsabilidade individual diante de fatos como esse, de problemas globais, nesse mundo globalizado onde todos nós nos influenciamos, né, mutuamente. Então, a gente vai fazer um programa inteiro para falar sobre isso. Eu quero aqui só pedir para você, quem quiser saber mais do projeto, ajudar a Fraternidade Sem Fronteira ou Coração, a coleção, como que é? Coração que acolhe. Brasil Coração que acolhe. Quem quiser saber mais sobre o projeto ou quiser colaborar, como faz? Tem um site? Tem um site. A Fraternidade Sem Fronteira tem um site que basta entrar no www.fraternidadesemfronteiras.com.br. Ao entrar no site, aí lá vai ter todas as explicações sobre os projetos, tem vídeos, a comunicação do site é muito boa. E também tem um espaço para apadrinhamento, em que a gente pode escolher apadrinhar. E nesse momento eu gostaria de tomar só mais um minutinho de falar desse projeto Brasil Coração que Acolhe, que está totalmente voltado para a interiorização dos venezuelanos, porque eles passam um estágio dentro desse local onde eles são preparados para poder conviver com a cultura brasileira. Então, não é só interiorizar, não é só mandar, não é só tirar um indivíduo de lá de Roraima e mandar para qualquer canto do Brasil. É necessário que se tenha um preparo, que se tenha um acompanhamento posterior e que se ofereça segurança para essa família que está indo. Então, no site tem exatamente as orientações de como fazer esse apoio, de como apoiar, de como acolher as famílias. Ok? É muito importante. Obrigada, Maria Antônia, obrigada por esse espaço. Isso, nós é que agradecemos por você compartilhar conosco. E como eu disse, tem muito mais a ser explorado, a gente precisa explorar mesmo o lado emocional desse, né, o lado do sentimento mesmo, né, de estar lá presente, vivenciando isso. E dessa percepção do quanto a gente, de fato, pela caridade, pode transformar e também pode ser transformado. Nosso agradecimento também pela participação nesse programa. E eu passo aqui para o nosso amigo Sérgio Aguiar e peço, Sérgio, para você fazer suas últimas considerações e terminar com uma prece. Eu vou ficando por aqui, lembrando, né, que a equipe do programa Visão Espírita é composta pelo Alain, pelo Alex Bonafini, pelo Álvaro Augusto Vargas, pelo Francisco Mourão, pelo Geraldo de Tarso, que estará conosco aqui no domingo ao vivo, Luiz Pessoa Guimarães, que esteve aqui conosco, gravando outro programa, programa Encontro Espírita. Maria Antônia Paduan hoje e Sérgio Aguiar aqui, cumprindo dupla função de comentarista e de técnico de som. Nosso abraço também ao André Sanson, espero que tenha se resolvido lá a questão do veículo dele. E este que vos fala, que vai ficando por aqui, o Wilson Roberto Garcia. Muito obrigado a você que nos acompanha pela generosidade, pelo carinho. Desejo a todos uma excelente semana, né? Uma semana cheia de luz, cheia de vida, cheia de oportunidades. E aqui as últimas palavras então para o Sérgio. Agradecendo a Maria Antônia por esse lindo testemunho, os ouvintes que estão conectados elogiaram e agradeceram a você pelo bom trabalho exercido aí. E nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizando a figura de Jesus que a todos une, que com seu amor faz com que nós nos libertemos do cativeiro, do egoísmo, do orgulho, e permite que nós possamos olhar, mesmo que momentaneamente, para fora das nossas pendências, das nossas vicissitudes, e possamos olhar para o outro com um olhar fraterno, fazendo com que o nosso coração se ilumine, com que nós possamos nos libertar também de todas as mazelas, agradecendo a Jesus pelo dom da vida, pela permissão da encarnação no planeta, pela coordenação que faz com que nós tenhamos todas as oportunidades de reparar os erros do pretérito. Que nós possamos a cada dia ser a transformação que nós ensejamos no mundo. Que possamos, através dessa transformação, iluminar e inspirar a todos os que caminham conosco. Ficamos por aqui e continuamos agradecendo sempre a Deus pelo dom da vida. Que assim seja.